decola 10, correção, decola 28, com curva à direita após decolagem na subida Momo, com transição Fruti, aciona 5546, frequência do controle 119.35. Gente, aprovado 310 para Fortaleza, decola da 28, curva direita na Momo Fruti, segue rota conforme o plano de voo, 5546 é o transponder, 119.35 é o controle de saída, o total 9911, estado 08 para o busque de acionamento. Site total 9911, está autorizado, chame táxi. Cabarei para o táxi. Salve, Salvador, Papa Romeu, Mike Ecovito, bom dia. Bom dia, Mike Ecovito, para seguir. Manati, 3 a bordo, está pronto o próximo. Tira o horário do plano, Mike Ecovito. Vai. 11h50, senhor. Fábio. Na esquerda, vai chamar o som 219. Aí, pé. Manati. Curva direita inicialmente ingressando no litoral, corredor a Xégua, dando autorização do controle, apoio direto Manati. Aciona padrão 0125, frequência do controle 11935, torre opera 1186. Vai que é convite Manati, meu pé decola da 97, curva direita inicialmente vindo litoral, controle 1935, torre 1186, transponder 0125, vai que é convite. Michael Covito, acionamento táxi decolagem 2186, ajuste 1016, tem um bom voo e bom dia, informe pessoas a bordo. 03 a bordo. E ações bom dia, Michael Covito, acione no pátio 4, chame para o táxi. Y 4-4, táxi de Alfa, após Juliette, remota 1-3. Alfa, Juliette, remota 1-3. 982. 4. Gente. O agente será 1-3, meio que é 1-4, está ocupado pelo passareiro, 5-4, 1-4. Passa o farol da barra, o Vitor Índia Júlia. Sente a torre de 20 minutos afastado. Poderia confirmar, tá? Poderia confirmar a mensagem para o Índia Júlia? Suporte afastado 20 milhas. Passaremos 20 milhas, Júlia. Zero, primeira esquerda, solo 1-2, 1-9. Táxi via pátio 3 após pátio principal e vai reportar ingressando a Taxi Alfa para prosseguir o táxi. Táxi via pátio, Alfa. Como espera? 2. corrigindo, o total 9911, táxi em frente, após aguarde para ingressar na táxi 8 quilo, ok? 982, está na escuta do solo? Uno para o táxi, 85 a bordo, 85 passageiros a bordo, alterna Galeão, 4 e 10 de autonomia. Quilômetro 3, uno, táxi via Índia, aguarde para ingressar na Alfa. Via Índia, aguarda para ingresso Alfa, 63, uno, uno. Solo gol, 1982. 982, táxi via Alfa, após Juliette, portão 04. Alfa, Juliette, portão 04. Ingresso a quilo após Alfa, ponto espera pista 28, torre 1 no 86, ajuste no 0 no 6, bom voo, bom dia. Esse é para total 9911. Você bateu, meio até o destino? Sim, frequência livre. Por 4-0. Rico Vitor, autorizado ingresso e decolagem, pista 97, 200 graus, 14 nós, Vitor. Frequência livre. Meia, ajuste no 0 no 6, até o bom voo, bom dia, Oxenai 63, 1-1. 1-0 no 6, ingresso da Alfa, aguardando o ingresso do Boeing da Gol. Após o segue Alfa até o fundo de espera, quando lá. 1-1-1-8-6, Alô, Salvador, passarei do 2-2-2-3 para puxar o deck, acionamento na remota 1-4. Autorizado, passarei, chame táxi. Tem 1-2-2-4. Recebeu, Tony, o Mike é com o Vitor fora do solo? Firmo, Vitor, aos 2-3-19-35, até o regresso. Salvador, Mike, convicto, decolado, sua escuta, sua vítima de 500 pés, correndo a ser. Vitor, mantenha-se em condições visuais, 1.500 pés. 500 pés, solicito 500 pés, pro direto Manati. Autorizado, 500 pés, esporte livrando a CTR. Esporte livrando a CTR, Mike, acredito. Salve, bom dia, total 9911, ponto de espera da 28, está pronto. Total 9911, a linha decola, pista 28, 210 graus, 129 total. Gente, a linha decola, total 9911. Salvador, passarelo 2224, para o táxi, POB 37, autonomia de 0400, alterna Salvador. Taxi via táxi principal, após Juliette Alfa, ponto espera a pista 28, vai chamar a torre no 86, reajusta no 06, bom voo e bom dia, passarelo 2223. Taxi via táxi principal, Juliette Alfa, quando o ponto espera 18,6, grato. Pronto. 10, ajustou na 016. Esquenta, descendo 2010, ajustou 016, via Karen. É, após a intenção, as autoridades realizaram o ILS X-Ray na 28, 260. 6311, alinha e decola, pista 28, 200 graus, 149. Alinha, decola, pista 28, Oxana 6311. Sobre uma tênis de voo 310, saída Momo. 7 Libra, Sender 310, sem restrição total. Sobre Salvador, Golo 260, sobre Cita Pai, Jona, Prodo Serra Vista 362, para o ILS X-Ray 28. 60, guarde. Bono 260, vou na Pro de Serra Vida 362, autorizado ILS X-Ray, pista 28, desça até 2500 pés, ajuste na 096. Pro de Serra Vida 362, desça 2500 pés, ajuste na 096, Bono 260. Na 6311, aos 28, 1935, uma boa viagem. Controle 1935, Oxana 6311, uma boa tarde. P97, autorizado, chame táxi. Autorizado, vai chamar táxi, Golo 397. Bom, decolado na Gole. Oxaner 6311, no contato radar na decolagem, sobre uma tênue de voo 360, saída Gole. Sobe o 360, saída Gole, Oxaner 6311. Salvador, passarelo 2223, próximo do ponto espera da 28, pronto. 223, alinha e mantém pista, no, pista 28 inicialmente. Alinha e mantém na 28, 2223. Doutor Gondil, tá 3896, informação Romeu, 205 para 160. Tá 3895, acendo identificação, via chegada CARI, desça para 4 mil pés, ajuste 1096. Queria chegada CARI para 4 mil pés, 16 e confirmado 3896. Vitor Controle? Apenas confirmado 3896. Afirmativo, tá 3896, 4 mil pés, ajuste 1096. Ah, escuta 4 mil. Decolagem autorizada, pista 28, 210 graus, 129, passareta. Livre de decolagem, 2823. Do 2223 aos 32, controle 1935, uma boa viagem. 1935, 2223. Controle Salvador, bom dia, passaredo 2223, decolado perfil da Gol, mantém 3 mil pés na proa. Passaredo 2223, contato radar, suba para nível 260 na saída da Gol. Ok, 260 na Gol, 223. Taxi Gol, na Serna 7, está com 150, borda autonomia de 4 horas, alterna Galeão. Nome 7, táxi via Indy Alpha, ponto espero pista 28, torre 118, meia, ajuste no 0, no meia, bom voo, bom dia. Ok, bom dia, obrigado, via Alpha, ponto espera 1862, gol, 1397. 5. 12685, 12545, bom dia. Bom dia. Tips 490, autorização na linha 70, afirmativo, 35490, bom dia, confirmando Petrolina 200. Yeah. 490, Petrolina, autorizado, nível 200. Decola da pista 28, após decolagem vai manter proa até 3 mil pés, após curva à direita na subida Momo, após Alba, após direto, aciona 5561, frequência do controle 119, decimal 35. Autorizado 200 Petrolina, decola da 28, mantém a reta até 3 mil, após direita Momo, Alba, direto Petrolina 5561, 11935, controle. 35490, ajuste no 016, na remota, chame pronto para o chibeco acionamento. Maraca, controle, acionamento 3115, se possível, da presente hora, eu disse. Aguarde o Xenia 6319. Aguarde a 6319. Bono 260 desça para 2 mil pés. Autorizado final ILS Zulu. Pista 28, reporte estabilizado no localizador. Descida 2 mil pés, ILS Zulu. Correção. Foi solicitado o ILS X-Ray. Para o Golo 260, confirma, está autorizado? Afirmativo, desça para 2500 pés, autorizado. Final X-Way, é pista 28, o Golo 260, reporte estabilizado no localizador. Ok, então descida para 2500 pés, ele é X-Way, reporte estabilizado no localizador. Golo 260. Salvador, bom dia, Golo 983, com a informação, Romeu. A 207, acione a identificação dessa via chegada IP para nível 050, QNH 10, o nome é reduza para 2509. Reduza para 2509, reduza para 0906, pode via chegada IP para 050. Comenta que está no meio direito, na sua 260, para essa formação aqui próximo de Anto. 18, após decolar de mantém pro até 3.000 pés, após curva esquerda na subida Gole, após mantém, intercepte e mantém a radial 259 até 80 milhas, 80 milhas do voo de Salvador, após voa direto posição Eudes, aciona 5522, frequência do controle 119 decimal 35. 3, para Guarulhos, NG360. Decola da 28 após 3.000 pés. Alô, Salvador, bom dia, Papa Romero Lima Bravo. Salvador, bom dia, Papa Noel Lima, Bravo Alfa. Em Bravo Alfa, aguarde, mantém escuta. Bruno 983, poderia confirmar o cotejamento, por gentileza? Sua transmissão foi intercortada. Responder corrigindo, Golo 903 ao 5552, corrigindo. 903, chame pronto, pushback, acionamento. Ah, Papa Romeu Lima Bravo, Alfa, bom dia, prossiga. Bom dia, estamos no PAD 4, 10 no CLB. Funcionário conforme plano visual para o West Polar. Alfa, guarde cobra, confirmando 500 pés. Afirmativo, 500 pés. 97 aos 39, 1935, boa viagem. 1935, boa. Olha, boa, na 397, decolado na Gole. Quando 397, contato radar, suba para nível 380 na saída Gole. 380 na Gole. TAN 3896, desça via para 2.000 pés. Via para 2.000, TAN 3896. Zuko 207, desça para 3.000 pés, QNH 10 no meio, reduza para 2209. 3.000 pés, 1.000 QNH, vem para 2209, 407. Inicialmente ingressando litoral, aguardando voar direto, coração com controle, aciona transponder 0164, frequência do controle 119 decimal 35, a torre opera em 118 decimal 6. Marquei autorizado 107, curva direita, transponder 0164, 109 decimal 35, controle 118 6, Lima Bravo. Prime Bravo Alpha, ajuste 1-0, nomeia, autorizado acionamento para o táxi, vai chamar a torre 886, tem um bom voo, bom dia. Para a torre 886, tá. Lima, Bravo Alfa, Pátio 4, ação de Chemtag. Foro 260, estabilizando ILS X-Ray. Tá, 28. 260, chame Torre Salvador em 118 decimal 6. 1186, agora 260. Proa 207, vetoração para sequenciamento, curva esquerda, proa 210, limite localizador. Esquerda 210, unidade localizadora, 4207. Tu levou no 397? Vou no 397, o controle. Após levar uma antena radial 259 por 80 milhas de Salvador? Primativo, manter a radial 259 até 80 milhas de Salvador após bridge, o gol no 397. Afirmativo, até 80 milhas de Salvador após bridge, no 397. Próxima carta, autorizado procedimento? Afirmativo, TAN 3896, autorizado final ILS Zulu Pista 28, reporte estabilizado no localizador. Passará estabilizado no LOC 3890. 1260, final visual na 28, rebaixado trabalho. Livre e pouso, pista 28, 200 graus, 159, cheque 3 no 260. Pouso na 28, confirma o vento para o Bruno 260? 200 graus, 159. Ele pousa no 260. Pro 207 para interceptar o localizador, direita para o 240. Direita para o 240 para interceptar o localizador, só para 207. Para 207, desce para 2000 pés, autorizado final ILS Zulu Pista 28, reporte estabilizado no localizador. Obrigado, desce para 2000 pés, reporte estabilizado no localizador, para 207.